Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer uma pergunta séria. Nós temos aqui hoje três, quatro podcasters e o Petros. Três e meio. Então são três e eu, caramba. É. Não, o não tem quatro. É podcaster também, porra. Três e uma lasca. A menos que o Jim valha por dois, caramba. Não, eu tô valendo um e-mail que eu já perdi metade já, filho. Já, então beleza. Então, tem já perdi um teto. O Petros é meio, então dá cinco inteiro. Dizem que eu valho por um, mas é que a barriga não me deixa ver direito, mas dizem. É. Ah, vale sim, você então, faz quatro podcasts, deveria valer por quatro. Porra, não é? Deixa eu fazer uma pergunta séria pra vocês. Vocês que são produtores e consumidores dessa mídia, eu queria que vocês só dissessem seus nomes e simples, o que vocês não gostam do podcast? Opa, very nice. Começando por quem? Preppers. Por quê? Porque você é o cara que mais odeia coisa em podcast. Porra, justo, Petros. Peraí, cara, Petros, não... quantos anos você tem? Quantos anos você tem, Petros? 23. Petros é de Belém e manda agora a sua mensagem a toda a podosfera brazuca. O que você não gosta em podcast, Petros? Sei lá, cara. Sei lá. Já sei. Falta de objetividade. Podcast sem que vão gravando qualquer assunto aleatório. Não gosto disso. Ele não gosta do Desadoro. Tipo eu agora, sim. Não, uma coisa é tu ir caminhando pra assuntos diferentes. Outra coisa é um podcast ser de nicho, sei lá, cultura pop. E de hoje falar Guerra Infinita e amanhã, sei lá, falar da infância, entendeu? Dos caras que estão gravando. Entendeu? Essa falta de objetividade em conteúdo me incomoda isso não bastante. É objetividade, hoje. Você tá falando de falta de identidade, é isso? Também, né? Falta de. É, isso encaixa melhor. Falta de identidade. A pessoa simplesmente vai atirando pra todos os lados de assunto e não consegue concentrar uma linha de raciocínio só. Isso me incomoda. Então seria falta de objetividade e falta de uma firmeza na identidade do produto, vamos dizer assim. Sim. Certo? Eu entendo o que o Petros quer dizer, que é como se você tivesse, por exemplo, por citar assim um podcast cujo nicho dele, a proposta dele é falar de política, seja política internacional, nacional, o que quer que seja, discutir política e de repente ele fale sobre bebedeiras de carnaval. E no outro dia ele fale de poltronas, e no outro dia ele fale de alfinetes. Infância, e etc e tal, ok. Concordo com ele. Aliás, não usem as poltronas de massagear da Barra Funda, fica a dica. Tá bom. Vou anotar essa pra futuras referências. Eu vou anotar isso pra futuras referências. Agora o nosso amigo Yuri, que você não gosta de podcasts? Rapaz. É que é meio difícil que eu sou um cara que gosta de tudo. Então eu tenho que pensar um pouco. Então vai pensando, enquanto isso a gente joga a bola pro Léo. Eu também nunca pensei sobre isso. Você nunca pensou, cara? Eu não gosto de podcast dos podcasters. Olha aqui, revelações então. Então temos aqui 4,5 podcasters, né? Então ele não gosta de nenhum de nós. Ele só gosta de você. Ele prefere Engenheiros do Havaí. É possível. Mas você sabe que essa pergunta é boa pra caramba, eu nunca parei pra pensar nisso. Você e o Yuri querem um tempo pra responder, pra pensar na resposta, enquanto que eu tenho uma lista aqui pra falar. Então, eu queria ouvir agora o nosso amigo pensador louco, o gatinho da produção. Gatinho Félix. Filho da puta. Filho da puta. Ei, não culpe a gente. O Frajola da produção. Frajola. O Gato Félix. Muito bem. E, pô, Gato Félix é legal, cara. Gato Félix é melhor. Mas, começando. Eu não gosto de podcasters em que, independente do nicho ao que eles fiquem, eles tentem alavancar as personalidades dos podcasters mais do que o tema do assunto que eles estão discutindo. Dois, eu não gosto de podcasters que, apesar de se dizerem claramente não, não sérios ou que você não deva levar a sério o que eles dizem, tratem de termos históricos, fatos históricos ou termos jornalísticos e tenham incapacidade de influenciar um monte de gente e ainda assim falem tudo completamente errado, distorcido ou partidário de forma a distorcer a verdade do fato que eles estão falando e dessa forma confundir a cabeça das pessoas que os ouvem, por assim dizer. Porque, afinal de contas, podcasters são influenciadores de opinião. Dependendo do tamanho do teu podcast, você é muito influenciador de opinião. E sim, você deve ser responsável pelas merdas que você fala neles. 3. Eu não gosto de podcasters nos quais, forçosamente, ficam um cara fala qualquer besteira e os outros começam a dar 5 minutos de risada por qualquer merda, assim, como se isso fosse divertido, fosse concentrado simplesmente nas risadas e não no assunto em si. Eu não gosto de podcasts que são focados única e exclusivamente na vida dos podcasters em si. Por exemplo, é muito legal que você tenha um episódio especial para falar de carnavais que a gente passou, ou de bebedeiras, ou a vez que eu vomitei a casa inteira. Mas fazer disso uma regra e que todos sejam isso, cara, a vida de vocês não é tão interessante a esse ponto para que todo mundo queira falar nisso. 4 ou 5? Porque até agora eu já caguei. 5. Eu detesto podcasts sem identidade. Se você faz um podcast definido a falar da vida, universo e tudo mais, cara, dificilmente você vai conseguir. Você vai ficar um podcast aguado que não tem qualquer coisa nele que pregue a minha atenção pra nada. Ninguém é polivalente a esse ponto. E 6, pra terminar. Aliás, na verdade não, tem mais um depois. Eu não gosto de podcasters babacas que cagam e andam pros seus ouvintes, que não deixam qualquer linha de feedback pra receberem ou deem qualquer importância aos ouvintes. Não porque eles recebam pra isso. A grande maioria dos podcasts são livres e completamente gratuitos pra ouvir e sequer contam com sistemas de apadrinhamento. Mas se você tem um podcast e você conta com o replique ou o retweet ou o share dos teus ouvintes pra fazer isso, você deve muito a eles, sim, pelo trabalho que você está tendo, porque a maioria dos novos ouvintes que você vai alcançar vão vir justamente disso. Então, sim, você deve muito mais aos teus ouvintes do que os teus ouvintes ouvem a você pelo conteúdo que você faz. Sim, claro. Você faz para alguém, senão fica uma punheta, né? Se você fosse fazer podcast só para você, você ficava se punhetando na frente do espelho e dizendo, cara, como eu sou lindo, como eu sou jornalista, etc e tal. E para terminar, número 7, eu não gosto de podcasters que se intitulam em determinado patamar que não queiram fazer parte, não é nem da podosfera, mas que queiram ignorar que existem tantos outros podcasts como eles, talvez inclusive muito melhores que eles, e fazem questão de se manter à parte como se fossem o rei da cocada. Mas basicamente é só isso. Basicamente só isso. É só isso? Ou seja, eu falei que eu tinha uma lista, porra. Mas deixa eu explicar pra vocês o porquê dessa minha pergunta. Eu escuto pouco podcast, porque tem que ser muito bom pra empreender, cara. Tem que ter informação, tem que ter a informação na dose certa, porque a minha linguagem é outra. Podcast, a meu ver, o podcast ainda não tem a sua linguagem firmada, entendeu? Tá cada um fazendo de um jeito. Aqui no Brasil, com certeza. Que é uma merda, por sinal. Sim, o que eu escuto muito são podcasts de sobre literatura e sobre música, né? Tem alguns sobre literatura que é um saco você ouvir, a ponto de eles assumirem que não leram um livro, mas discutirem sobre o mesmo. Caralho, parece youtubers falando. Sim. Parece um podcast. Pior ainda. E também... A Glória Pires indo pro Oscar. Não sou capaz de opinar. Isso, sim. Exato. Isso. E as risadinhas, cara. Nossa, tem umas hienas de biblioteca. Velho, deixa eu te falar. Eu sou seguido no Twitter na esperança de que eu passe a ouvir e a propagar podcasts. Uhum. Como se assim, não, eu vou passar a seguir o Pensador Louco, que eu sigo normalmente por padrão. Quando uma pessoa me segue no Twitter, eu sigo automaticamente de volta. E aí eu vejo, se a pessoa não tem nada a dizer, ou nada a postar, ou nada de interessante, eu depois de um tempo simplesmente pego e li uma pessoa. Mas todo podcast que me segue, eu sigo de volta e eu dou uma chance. Não é dar uma chance como se eu fosse qualquer merda, mas eu escuto e vejo se me interessa. Deixo um comentário, falo, acho legal isso, tal e coisa. pô, melhora nisso aqui ou naquilo outro, etc e tal, como aconteceu com a Esquina 42, que foi um podcaster que eu assinei agora há pouco, tá iniciando, e é um podcaster legal pra caralho. É como aconteceu comigo, como aconteceu com o Boilermaker. Isso, exatamente. Pra você ter ideia do quão amador o negócio era, o podcaster teve 7 episódios e já acabou. O podcast se chamava Balanço com Batata. Meu Deus. Não, era horrível. Isso era uma tentativa de imitar uma mistura entre o Chorume e o MDM, em que era assim: porra, velho, hoje você tava. Eu tava vindo pro podcast assim, porra, puta merda, tava chovendo, eu pisei num bueiro, cara. Eu caguei a perna de chuva e água de bueiro até o joelho, e todo mundo começava a rir. E aí mudava o assunto, e o podcast era só isso. Não. Parece aquelas claques, né, de televisão gravada. Caralho, cara, era assustador, porque eles não falavam nada. Ou falecido também Sagu Cast, que era um podcast do Rio Grande do Sul, em que os caras ficavam assim, o podcast, ele era fadado a só fazer piada misógina, chamar a mulher de puta, e eu comi fulana, eu comi... Cara, eu escutei um episódio deles e falei, não, bicho, isso aqui não é pra mim. Sabe? Não, essas risadinhas assim, tipo, a forçação de barra é uma coisa que me esgota rapidinho. Eu queria saber o que, que eles bebem, cara, o que, que eles tomam pra ter a vida tão divertida, pra rir de tudo. É a forçação, não é que seja engraçado. Eles tentam fazer esse lance da risada da mesma forma que os Trapalhões usavam a trilha no fundo, aquele. Aí não, a claque. Isso, a claque de risada pra fazer o pessoal rir junto. Agora, só antes do Petro. Isso. Eu acabei de lembrar. Eu não gosto de podcast quadrado. Ou seja, tem que ser gordo pra fazer um podcast que você escuta. Não isso. É tipo, eu gosto de podcast descontraído. Eu não gosto de podcast muito sério. Mas também, como vocês falaram, não pode ser aquele podcast forçado, que o cara vai querer ser o Zé Graça da porra toda. Ok, sim, concordo. Ou seja, no fim das contas, você acabou de limar o anticast, né? Que se leva a sério demais. Não, nunca ouvi isso. Isso daí não pretendo. Eu ouvi, cara. Por exemplo, que nem o Vini falou. Pra mim, o podcast ele tem que ser informativo no ponto certo. Ele não pode informar de mais nem de menos. O cara, pra ele fazer o podcast, ele tem que saber do que ele tá falando. Né? Mas também não pode mandar uma overdose de informação, porque aí o ouvinte é capaz de ficar perdido do que ele está ouvindo. Então, aqui, como o Jim falou, eu concordo também. Pode ser, tem que ser na medida certa. E aí, seus putos? Olha, Jefferson. Jeff Moreno. Beleza? Nós temos uma nova saudação, Jefferson. Nós estamos gravando aqui um episódio para o Boilermaker, onde nós estamos discutindo o que nós fazemos podcast, não gostamos no podcast. Nos podcasts que nós ouvimos, assim. Tem alguma coisa que te incomoda em podcast, assim, que você escuta e que chega a te fazer abandonar aquela trupe, aquele podcast, assim? Putz, uma coisa que vem, assim, em mente agora é quando é muita gente falando, aquele tipo de podcast mesa redonda. Sim. É que um tá falando e o outro já atropela e não espera o outro finalizar, entendeu? A Michonne, eu sou bom assim? Isso, aí... Aquilo me incomoda um pouco. Ou seja, nós acabamos de descobrir que o Jeff não ouve o Exadoff. Mas o Exadoff, a proposta dele é essa, né? É uma bagunça, mas tem episódios que não tem essa proposta e que acontece muito isso. Não, eu concordo contigo, cara. Concordo contigo pra caralho, cara. Tá, mas Edinho, por que esse questionamento sobre o que a gente não gosta de... Eu sei que tu explicou sobre a tua situação de não ouvir tanto, mas... Você não pegou a parte em que ele disse nós estamos gravando um episódio pro Boilermaker? Foi mal. É, seu animal sem teta. Agora a gente teve um relatório verbatim do quanto o Petros presta atenção no que a gente diz aqui. Lufas. Por que você acha que o Jim pediu pro Pensador Não, sei gravar? Lá, eu tive um registro histórico. Você pensa que pode deduzir das coisas que eu falo. Isso, você é mais burro ainda do que parece quando fez a pergunta. Ah, histórico, bicho. Que é histórico, vai ser na internet. Esse é o Cândido Rondon agora. Rapidinho, sobre o negócio que eu falei, isso eu quero deixar claro aqui. O que me fez criar o podcast Desleituras, do qual eu tenho muito orgulho, Foi um, é, foi não, é um podcast que eu ouvo. Que coisa absurda. Que eu ouço chamado Pseudopod. É um podcast gringo, ele é um podcast de audiodramas em inglês, maravilhoso. Ele não conta com, ele não conta com efeitos sonoros, nem com várias vozes interpretando. É um homem e uma mulher lendo uma história do início ao fim, dando a sua interpretação na voz para as histórias. É um podcast livre, você me desarmou. No Bolimento a gente não erra. No Bolimento a gente não erra. A gente segue o. Segue, é o vivo. Segue, vai, continua. É. Muito bem! Muito bem! Seguindo! É, seguindo. Pra quem não tá entendendo, só lamento. Depois talvez ele, o Jim, coloque, né, como capa, sei lá, essa foto. Não tinha pensado nisso, mas obrigado pela ideia. Claramente não. Opa, vai fazer isso. Junto. Mas voltando ao assunto. peraí, rapidinho. O Pseudopod, ele é um podcast grande lá fora, ele é feito no Reino Unido, eu não sei em qual dos países do Reino Unido ele é feito, mas. Ele é um podcast grande lá, ao ponto de o podcast, ele é semanal. Ele compra histórias dos autores que ele faz a narração, ele paga essas histórias, ele paga o narrador que faz isso e ele vive do Patreon. Da mesma forma que nós aqui usamos o Patreon, ou o Padrinho, ou Apoia-se, ou o que quer que seja. E tem um discurso muito curto, logo no início do host do podcast, que é um cara chamado Webster, que ele fala assim, ó. A moeda para pagar o nosso podcast, que a gente usa para pagar o nosso podcast, é o nosso Patreon. Você ajuda a gente a manter o nosso servidor, aquela lenga-lenga de sempre. Ajuda a manter o nosso servidor, ajuda a pagar as histórias que a gente pega aqui dos escritores, ajuda a pagar os narradores profissionais que vão ficar a encargo de trazer essas histórias para vocês. Então a gente pede muito a vocês que vocês participem e ajudem a gente a continuar fazendo esse trabalho. Mas você não é escravo nem preso a isso para continuar ouvindo. Nosso podcast é livre para quem quiser ouvir. Entretanto, você pode ajudar a gente, se não com uma ou duas libras por mês, você pode ajudar a gente de várias formas. E a tua moeda de nos pagar pode ser propagar a gente pelo bom trabalho que você acha que a gente faz. Agora, o que eu falo isso é... Aquele é um podcast que me encantou desde a primeira vez que eu ouvi. E para aqueles que não se importam em ouvir um audiodrama em inglês, eu acho o Pseudopod maravilhoso, com todas as sílabas dessa palavra. Só que você manda um e-mail para eles ou tudo mais, cara, adorei, não sei o quê. Eles não têm leitura de comentários. Eles não fazem que nem eu faço, de dar aquela atenção, de pegar cada comentário, ler e repassar e tal. Eles não têm essa sessão. Mas toda vez que você faz isso, eles vêm e só te dizem, cara, muito obrigado. Muito obrigado pelo que você fez. E tem muito podcast, principalmente entre os grandes, que cagam e andam pra isso com uma sem vergonhice que chega a beirar o ridículo. No fim das contas, eu volto a dizer, quer a gente sonhe em ter patrocinadores ou ter apadrinhadores ou o que quer que seja, e graças a Deus eu conto com muito valorosos patrocinadores e patrocinador e apoiadores que me ajudam pra caralho em fazer isso, mas o que eu faço foi concebido pra e sempre continuará sendo livre. Mas ao contrário de muito artista se achão que tem por aí, o podcast, além de uma forma de comunicação, é uma forma de arte também. Eu entendo que o podcast, ele é feito pros meus ouvintes. Se você pega um artista que fala, ah, não, eu tô fazendo a arte pra mim, ele jamais colocaria aquela porra numa galeria pra vender. Nós estamos fazendo um trabalho pra um público. A gente tá prestando um serviço pra eles. E se eles gostam da gente ou não, aí é um problema nosso. Mas a gente tem que dar todo e qualquer respeito àqueles que gostam e apoiam de uma forma ou de outra, nem que seja com retweet no nosso trabalho. Sim. Você vê podcasts assim que se elevam num patamar, num pedestal, no qual eles fazem questão de cagar e andar para os seus ouvintes, cara, é uma coisa que me dá uma raiva fodida. É aquilo, se você não está preparado para dar o mínimo de retorno, cara, nem começa. É, então, é, quanto a esse lado do ouvinte, o que eu posso dizer é que muitas das vezes eu já deixei de mandar comentários para determinados podcasts por medo. Medo, não é nem medo de não ser lido, é que é o medo de. Por que, Pedro? Você é tão gentil nas suas palavras. Você quase não bota os outros por baixo. Não, então, eu. Continua, Pedro. Eu já peguei muito mais pesado em comentário. Hoje eu tô bem mais tranquilo, mas eu não deixo de criticar. Se eu vejo que tá com um problema de áudio ou na edição ou alguma coisa que possa melhorar, eu vou lá no comentário e falo. Sim. O ponto é que há quem aceite isso de forma de boas, há quem aceite isso como uma crítica construtiva e há quem simplesmente, sei lá, ignora. Não, pior que nem ignora, Ed. Pior que tem gente que vem falar comigo no privado perguntando por que eu fiz essa crítica, que é um absurdo, sei que é lá, que eu não devia ter feito isso, que a pessoa faz sozinho, entendeu? E eu te garanto que eu não sou o único a pensar dessa forma. E eu já tive tretas ano passado por conta de críticas. Claro que não foram só as pessoas do podcast que tiveram culpa, eu assumo minha culpa também porque eu fui precipitado no que eu disse. Mas eu não ainda tenho esse, eu ainda tenho esse medo de deixar comentário com alguma crítica, com medo de que a pessoa de repente, sei lá, vai falar besteira de mim por aí. Pera, não por mim, sim. Tudo bem. Mas é pelo medo da represália mesmo. Dizer que, sei lá. Peraí, rapidinho. Se você me permite, Petros, eu queria fazer uma crítica sobre a tua forma de criticar. Crítica sobre a crítica. Tipo um ombudsman aqui. Vamos criticar o hater do hater, o crítico do crítico. Então, deixa eu te dizer. Se tem uma coisa, e isso não é um problema de más intenções ou má fé tua, de maneira nenhuma, porque eu te conheço e eu te respeito e você é um amigo. Mas eu que já recebi uma crítica dessas tuas, desse nível que você fala, tem gente que se irrita por causa das minhas críticas, uma coisa que eu noto, e eu não noto, não é nem em ser você, mas na forma da dialética que você usa para tecer as tuas críticas, que elas sempre vêm, e eu já acompanhei algumas críticas primeiras que você deixa em um podcast que você nunca criticou muito, mas você tem um jeito de escrever, isso é puramente estética de escrita, que parece que você não gostou, que você chegou no podcast e você critica sem, em momento nenhum, dizer que você achou algo bom, mesmo que você tenha achado. Você quer ver um exemplo? Assim, com o coração na mão, e eu, é claro, relevei isso, porque eu não sou de pegar picuinha por esse tipo de coisa, mas é, o primeiro, se eu não me engano, o primeiro comentário que você fez num podcast meu foi no Som do Caixão. E você, as primeiras linhas já diziam isso, falando, olha, sendo alguém que não entende de música, eu não presto muita atenção, não ouço muito podcast de música. Mas isso tranquilo, relaxa. Eu quero não, chegar... Não, o ponto é que eu me lembro desse comentário. O que eu quero dizer é, você falou, eu não sou alguém pra julgar podcast de música porque eu não entendo, não presto atenção, não gosto de música... Assim, no nível que alguém que ouve esse podcast gostaria. Mas eu não gosto de podcasts que tem muitas vinhetas, que tem... Eu vou continuar falando, quer você esteja aí, quer não. Eu não gosto de podcasts que tenham muita vinheta sonora, muito efeito, muito isso, e o teu é recheado demais. Ou seja, o que você está me dizendo é que você gostou do podcast, apesar de não entender de música, e vim aqui para deixar um comentário, porque eu só deixo comentário em podcast que eu gosto. Mas você escreve de uma maneira que parece que você não gosta. Saindo do episódio do Boiler Man, que é dele ouve. Ah, sim. Você escreve de uma maneira muito Petros. Como se diz por aí, as melhores verdades são aquelas que são ditas pelas costas, né? Mas enquanto isso, faltou a tua resposta também, Yuri. Manda ver. Achou que ia escapar, né? Na hora de fazer memezinho me sacaneando, você tá ali, né? Sim, ué, pra beber eu tenho ideia. É diferente. Sônia Vanora chegou aí. Boa noite, Vanora. Oi, boa noite, querido. Boa noite, Vanora. Então, melhor agora. Olha aí, a senhora Pudim. E aí? Boa noite. Falando diretamente das trevas. Mas cadê a camisa azul do Patros? Ah, tá ali. Nunca tá desnudo, não. Às vezes no. Tá sem uniforme hoje? Coisas, é. Então hoje ele veio mostrar a tetinha. Peraí. Meu joelho, cadê o joelho? Eu posso pegar a camisa, cara. Eu posso pegar a camisa. É, peraí, peraí. A camisa de estampa. Rapidinho, só um instante. Só pra avisar vocês duas. Oi, gente. Eu sou o Tintia Pudim. Eu faço um podcast chamado Pudim Cast. E nosso slogan é o mais gostoso da galáxia. Vocês têm que ouvir pra descobrir o porquê. Já faço um jabá, desculpa. Foi ótimo. Uma coisa. Obrigada. Uma coisa que eu não gosto muito em podcast, deixa eu ver. Eu não gosto quando as pessoas ficam tão presas na conversa que esquecem que estão falando para um ouvinte. Conversar é legal, mas quando fica só conversa, conversa, conversa, a impressão que eu tenho é que tem um grupinho conversando e eu tô lá só xeretando, ouvindo de longe, sabe? E eu confesso que às vezes eu acabo fazendo isso, porque é tão bom, o papo rola, mas a gente não pode esquecer que tem um ouvinte ali, tá nos ouvindo, né? Que tá prestando atenção no besteira que a gente fala. Tem uma pauta. Não, muito bom, concordo, concordo contigo, cara. Concordo contigo mesmo. Yuri, já brotou alguma coisa aí, brother? É. Tem algo relacionado ao podcast que não é bem podcast. Ah, então você que é do YouTube? Se apresenta e fala então, criatura nefasta. Eu vou explicar direito o ponto que eu quero chegar. Então, meu nome é Yuri Brawley, sou do Mongecast, um podcast de entrevistas bem da hora, com um quadro livre chamado Meditação, que eu monto conforme o convidado do dia, já que a Cintia fez jabá, eu vou fazer também. Mas olha. Nossa, percebi que agora eu não fiz meu jabá na hora que eu falei. Ah, mas depois eu quero todos os contatos de vocês, que eu vou colocar tudo ali. Até o endereço de casa. Pra... Tá bom, pode. Beleza, então vamos lá. O que eu pensei assim é o seguinte: tem muita rádio, eu já vou chegar no ponto, que se diz assim. Olha, os nossos programas estão para podcast. Olha como nós somos podcasteiros e isso e aquilo. Mas eles só estão lá com os programas dele e tal. E é Ctrl-C, Ctrl-V da rádio. E eu acho que eles claramente não sabem o que, que é podcast. Eu faço isso. Não, não, você é um pouquinho diferente. Não, é diferente. É bem diferente, porque assim, você pelo menos você já avisa, né, que é o programa de rádio e tal, tal, tal. E você também tem o Extra, que foi um podcast muito bem produzido, por sinal, na Copa do Mundo. Só que o que acontece nesses programas é que além deles não produzirem nada específico para podcast, eles falam: nossa, nós somos podcasteiros, olha como nós somos podcasteiros, e isso e aquilo. Não são. Deixa eu ver se eu entendi assim. Seria, por exemplo, no caso, pra gente citar nomes, o podcast do Pedro Bial, por exemplo, que não é sequer um podcast, é apenas uma transposição via feed de podcast daquilo que ele já faz na TV, ou de alguém que já faz. O Pretinho Básico, pra quem não conhece. Isso. O Pretinho Básico, que já tem aquele programa e eles simplesmente portam pra outra mídia. Ou seja, não é um podcast, é apenas uma outra plataforma na qual eles disseminam o mesmo conteúdo que ele já tem normalmente, não feito para um podcast. Tá. Isso, mais do que isso, eles falarem que eles exaltarem a mídia podcast, tal, tal, tal, só que eles não abraçam o podcast, eles apenas transpõem e eles se acham mais do que são por causa disso. Sim, muito bom. É. Muito bom. Isso tem acontecido, me trouxe uma coisa que eu tenho batido muito com o pessoal dos booktubes e do ZigTube, do ZigBook, sei lá, esse pessoal que trata de livro em mídia social. O Instagram tem agora aquele IGTV, né? Uhum. E, cara, eu não entendo por que esse pessoal de YouTube, por que eles produzem, eles pegam o mesmo material, o mesmo conteúdo que eles usam no YouTube e usam ali naquele espaço. É uma coisa completamente diferente. Eu uma mídia diferente, um espaço diferente. Porra, cara, me cansa. Tinha uma vez na CBN que eu queria matar o cara que teve essa ideia, que infelizmente agora eles corrigiram, mas eles pegavam o mesmíssimo programa e botavam no podcast. O que quer dizer o mesmíssimo programa? Eles pegavam com a porra do intervalo na íntegra e colocavam lá. Eles não se davam nem o trabalho de cortar o intervalo. Aí é foda. Eu acho isso muito complicado, porque existem plataformas diferentes que elas têm propósitos e públicos diferentes que elas vão atingir. Se você pega e somente replica o mesmo conteúdo, você tá capando a criatividade do que você pode entregar para a pessoa. E de outras formas que ela podia estar interagindo com o seu conteúdo, que vai se perder porque você está portando uma coisa para outra como se todas fossem iguais. Não é. Sim. Mas é claro que não vamos crítica. Longe. Rapidinho, não vamos longe. Empresas, ou seja lá o que for, que colocam simplesmente o mesmo texto, o mesmo conteúdo em Facebook e Twitter. A mesma josta. Pra quê? Nossa, dele. As pessoas não vão ser atingidas de formas diferentes. É o mesmo conteúdo. Quando a pessoa posta no IGTV a mesma coisa que tá no YouTube, nossa, eu fico com uma preguiça. O que quer fazer? Porque primeiro que você não tá focando qual é o seu canal principal. E quer chamar atenção pro YouTube? Coloca um teaser no IGTV. É meio brega, mas acho que funcionaria mais do que colocar um vídeo de 15 minutos lá que ninguém vai ver até o final. Desculpa, ninguém vê. E outra, cópia, virou cópia uma da outra, é o mesmo assunto, os mesmos livros. Redundância de informação, acaba que não agrega nada no final, né? Então. Porque existe muito essa pressa, né? Que você tem que fazer um conteúdo, o conteúdo tem que ser rápido, ele tem que ser dinâmico, ele tem que chegar o mais incrivelmente possível, impactando as pessoas. Só que nessa arvoração toda, as pessoas não se planejam. De repente, uma coisa mais simples, você consegue veicular sua informação de uma forma muito mais coerente. Não precisa ficar enfeitando tanto pavão. É entender como aonde é que você está trabalhando funciona. É, se a pessoa primeiro procura podcast para tentar chegar a informação rápida, ela também ela se enganou na mídia. Podcast pode ser uma plataforma sim para distribuição de informação, mas não é a mais rápida. E tem outras plataformas que podem levar essa informação de uma forma mais rápida e que vão atingir mais pessoas. Portais de notícia estão aí para isso. E chegar em podcast vai demorar um pouquinho mais. Sim, porque qual que é o esquema? Podcast, cara, é uma mídia muito legal, é acessível. Qualquer um pode fazer, sim, qualquer um pode fazer, mas pode ser feito de qualquer jeito, cara. Entendeu? Eu acho que a gente aqui no Brasil peca um pouco por isso. É, eu não tenho muita paciência para ouvir justamente por conta disso. Eu quero ter uma informação de qualidade, eu quero ter uma diversão de qualidade em qualquer canto, entendeu? Agora, se você se propõe fazer isso com pouco material, meu, tem gente que não tem estrutura nenhuma e faz um puta de um trabalho. Tem gente que monta um estúdio em casa e não consegue sair, entendeu? É, não adianta você ter as armas e não ter a mira. Eu acho que a gente, ainda no Brasil, não descobriu o jeito de fazer. Estamos tentando, mais acertando do que errando, mas quando erra também são as coisas cara, de deixar a cadáver na rua. Eu vou te ser sincero, assim, isso aí na base do cagação de regra, assim. Eu não sei, eu tô fazendo podcast desde 2014, são 4 anos nessa. Sim. Se você me perguntar, eu não sei o que um podcast, por síntese, por núcleo puro do que deve ser, é. Eu faço os meus desse jeito e eu faço muito poucas concessões para quem quer ou acha que eu devo mudar o meu jeito de fazer podcasts. Eu faço podcasts não para mim, para os meus ouvintes. Se fosse para mim, volto a dizer, eu ficava dançando Sidney Magal na frente do espelho e narrando meus textos e eu me sentiria muito bem com isso. Mas eu acho que podcast não deva ter um formato específico, mas deva ter algumas diretrizes às quais chegar. E a principal... Boas práticas, né? Não é nem questão de boas práticas, mas a principal das diretrizes é justamente os podcasts prestarem atenção nisso. Que os podcasts não são feitos para os seus criadores. Eles são feitos para o público. E que um mínimo, e do mínimo para médio... Não é nem de qualidade. Tem muito podcaster feito com qualidade zero que eu bato palmas pra caralho. O Cultura Pop a Rigor, que tem o Conversa Fiada Mato Carambola, é um deles. Os caras não têm praticamente recursos pra fazer o que eles fazem, e eles fazem. E eles praticamente não têm gente comentando lá. Eu sou um dos que, porra, se apaixonou pelo podcast que eles fazem. Eu comento em cada episódio deles. O podcast deles é feito pros ouvintes e é feito... E eu considero bom pra caralho. É apenas que, por independer de recursos ou de divulgação e etc e tal, eles não alcançaram o potencial deles ainda. Mas eles são um podcast foda. E ele é feito pros ouvintes. Então, eu acho que podcast por podcast em si, a única coisa que a pessoa não pode cair no erro, e eu não vou nem falar nomes, jovem nerd, desculpa. Saúde. É achar que o podcast é feito pra eles e que qualquer merda que eles lançarem, o público vai vir atrás de coleirinha, porque é uma coisa que leva o selo que eles têm, entendeu? É, eu posso ir agora pra outra ponta? É que, ok, você não deve fazer o programa só pra você. Mas também é uma coisa que lá na outra ponta, a pessoa aí, que ela vai fazer uma coisa tentando atirar pra todo mundo. O que é uma coisa que dá raiva também é o podcaster que, pelo outro lado, tenta fazer uma coisa pra agradar todo mundo. Olha isso. Tipo, a pessoa diz, precisa mudar isso, vamos mudar isso, muda aqui. Quando vê, fica um programa totalmente genérico. Caralho, eu concordo com você. Égua, Petros, falaram de ti. Não, peraí, eu concordo pra caralho com o que o Yuri falou, e eu quero... Eu acho que eu vou sair daqui. Não, senta esse rabo seco nessa cadeira aí e espera. Essa sua bunda de aspirina. Olha só... Quando eu entrei naquele grupo, no extinto pra mim, de podcasters e ouvintes lá do Telegram, eu fui agraciado por uma pessoa, por um ou uma sacerdote ou sacerdotisa da podosfera, que fez um comentário sobre o meu Desleituras, que chegou, ouviu Desleituras e falou, é muito bom. Só que eu não gosto, ela ou ele disseram de você passar tantos recados assim do tipo contato, ou compra as canecas, ou faça isso, ou faça aquilo, ou assine nosso feed antes da história começar, porque eu gosto que a história comece logo de início para me prender. O que é que acontece? Eu ouvi aquele comentário, agradeci muito por isso e disse que ia praticar. Então, o próximo episódio, era para vocês terem ideia do quanta atenção eu presto a qualquer feedback que eu receba dos ouvintes. No próximo episódio, eu comecei, olá, ouvintes aqui, bem-vindos ao Desleituras, etc e tal, papapá, desculpa, deixa eu colocar a voz do Desleituras. Olá, ouvintes, e bem-vindos novamente ao Desleituras, nosso podcast de narração de audiodramas e etc e tal. E lá pelas tantas eu peguei e falei, hoje o autor é fulano, a história é cicrana e nossa desleitura começa agora. E vai. E foi. Essa pessoa que tinha parado para comentar aquilo, sequer se dignou, mesmo eu tendo perguntado a ela ou ele depois se tinha gostado, simplesmente cagou e andou e parou de ouvir. Ou seja, a pessoa simplesmente brotou do ralo naquele episódio, fez uma crítica que achava justificável frente a ela ou ele, e uma vez que eu me predispus a aceitar o pedido, não sei o que, para agradar a essa pessoa, que era um bambambam da podosfera, simplesmente depois cagou e andou e nunca mais apareceu para ouvir e ou comentar, caso tenha ouvido, um podcast subsequente, entendeu? Cara, eu preciso comentar sobre isso. Por favor, esse é o famoso filho da puta. Jeff, os nomes eu passo depois da gravação, cara, que eu não quero queimar. Eu não quero queimar, não é nem o meu podcast. O meu podcast já é carvão, eu não preciso ser queimado. Mas é pra não queimar a pessoa se ouvir. Vai saber que foi ela ou ele, porque... Pensador, aliás, mas... pessoas, eu tenho uma história muito boa pra contar sobre isso. Manda ver. É, senta que lá vem a história. Eu comecei a gravar podcast mesmo em 2015. Aí eu passei mais de um ano gravando, dei uma parada, voltei, gravei mais uns 3 meses já em 2016, aí parei e sumi da internet, né? Porque aí todo o material que eu produzi descafedeu-se, simplesmente sumiu. Caralho. Vocês jogaram na internet, vocês encontram alguma coisa. Mas o que aconteceu? Eu lancei agora a nova temporada do Pudim, né? Agora de forma independente. Pra quem tá chegando agora, parece que é realmente o primeiro episódio. E aí uma pessoa foi lá, ouviu, era amiga de alguém que tava participando do podcast, ouviu e falou que não gostou porque a música tava muito alta e não gostava da música. E tinha muita gente que não gostava da música, porque eu só uso música de jogo. E se encheu de argumentos pra dizer que não gostava da música. Okay. Aí eu disse que tinha que mudar. Aí eu fui educadamente respondi, olha, eu faço com essa mesma trilha desde 2015 e eu não vou mudar agora. Beijos. Ponto. Tudo bem. Só que a pessoa chamou a atenção que a trilha estava muito alta. E aí eu fui ouvir com fone de ouvido. Eu usava headset, então o áudio era muito bom. Conseguia distinguir bem. Mas eu peguei um fone de ouvido de celular mesmo e vi que realmente a trilha estava alta. Aí eu peguei, abaixei, joguei mais lá pra baixo possível e continuei a vida, né? Isso ela comentou no primeiro episódio. Todos os outros episódios de lá pra cá, já foram 8 episódios que saíram, ou seja, 7 episódios depois daquele, foram com a trilha baixa. Quando foi lá pelo 5º episódio, a pessoa que era amiga dela não estava participando, mas mesmo assim divulgou no Twitter. Aí ela pegou, mandou um tweet falando assim, ah, mas já consertaram a trilha, ainda está insuportavelmente alta. Aí eu peguei e respondi pra ela e disse, olha, já consertamos a trilha, já tá bem baixa desde o 2º episódio, você pode ouvir que ele é feito com bastante carinho. Aí ela pegou e falou, ah, desculpa, era pra ter ido por DM, porque era pra ela ter mandado a mensagem direto pro amigo dela. Aí eu disse, não tem problema, pode ouvir lá, foi feito com bastante carinho. Aí eu pensei, poxa, a pessoa foi lá, falou mal, não se dignou a ouvir outro depois. E aí foi falar mal pra outra pessoa, só que sem querer publicou pro Twitter todo o Blair e eu li. Gente, aí o amigo dela falou assim, é, pô, ela já tá falando mal sem ouvir. Pois é, né? Que babacona, né? Que merda, hein? Que vontade de dar uma porrada no meio da cara dela. Pena que eu então, não posso. Era o que eu tava falando antes de vocês terem chegado, quando eu tava falando... Aqui é a Condessa Vanora, eu participo do podcast ACC ou alguma coisa cast. E assim, existem vários pontos de coisas que existem na podosfera que me incomodam um pouco. A primeira delas é aquela preocupação excessiva com o equipamento, sabe? A pessoa ela tem que ter o microfone da NASA, mas ela não sabe se posicionar na frente do microfone e projetar a voz de forma adequada para a gente conseguir escutar ela. Então, assim, você está trabalhando... Não digo que você precisa ter uma voz de veludo. É muito agradável, mas você precisa ter uma dicção mínima para a pessoa conseguir entender todos os fonemas que você está falando, e muita gente não tem esse cuidado. E isso não quer dizer expressão regional. É a forma como você fala mesmo. E dependente de maneirismos. Tem isso que me incomoda bastante. Outra coisa que me incomoda muito é fazer do seu podcast janelas para alfinetar outros podcasters, sabe? Porque eu acho que chega um ponto que, assim, a pessoa começa fazendo podcast, sei lá, tô fazendo aqui, vamos ver ali no que vai dar, estamos me desenvolvendo. Só que aí ela começa a ter fãs. E fã, é muito legal a gente ter fã, cara, é fantástico. Só que tem muito fã que é meio babaca. Pelo fã ser meio babaca e você sempre querer agradar o fã e se fechar às críticas construtivas, lógico que a gente tem que saber diferenciar. Tem muita crítica que ela só tá ali pra ferir, a prestar um serviço extremamente desnecessário, como a Pudim, o Pensador. Desculpa. Olha aí, alfinetada! Porque roupa suja se lava aqui no Baile Maker. É claro. Você tem aquela diferença, você tem aquela crítica que ela só tá ali pra pessoa se sentir mal, ao invés de apontar alguma coisa. Porra, gostei do seu programa, mas acho que isso pode ficar melhor. Então é muito comum para podcast que é mais famoso, isso dá uma subida na cabeça e a pessoa começar a se comportar assim, como pessoa física, ela não é babaca, mas no podcast ela assume uma postura meio babaca porque ela acha, não sei se ela acha que é o que o fã tá esperando e tal, e que é legal ficar fazendo alfinetadinha com os outros podcasts. Isso eu acho meio complicado, acho meio delicado, acho que não precisaria disso. Acho que seria legal o produtor de podcast se preocupar mais com... Eu tô fazendo um trabalho legal, um trabalho que vai de encontro com a minha visão, do que eu queria ouvir, do que eu quero entregar pras pessoas, do que ficar extremamente noiado no que o coleguinha do lado tá fazendo. Cara, eu vou falar ainda mais, assim, sendo orgulhosamente pai de quatro podcasts completamente anárquicos que vêm a mostrar não o lado famoso da vida, muito pelo contrário, o lado que as pessoas deveriam descobrir porque ninguém conhece, eu acho isso imprescindível pra caralho, assim, tipo, eu cago e ando pras notícias e trabalhos e etc de coisas ou artistas ou obras que todo mundo já fala. Eu vou justamente naqueles que ninguém presta atenção no Brasil, não por ser culpa deles ou não por ser culpa de quem gosta desse tipo de coisa, seja música, literatura ou cinema ou o que é que seja, mas por culpa do Brasil mesmo, que tem uma disseminação cultural tão porca, afinal de contas. Mas eu prefiro muito mais fazer isso, e eu faço isso sinceramente por mim. E eu jogo na podosfera torcendo para alguém gostar, porque eu já conheço as músicas que eu divulgo, eu já conheço os artistas que eu leio os contos, eu já conheço os filmes sobre os quais eu falo no Teatro Escuro, mas eu fico torcendo para agradar pessoas que estão do outro lado, os ouvintes, que de repente estejam ignorantes sobre todo esse mundo que tem lá fora e que, porra, é tão rico em coisas para você conhecer, em artes, em obras para você conhecer, e que são tolhidas pelo status quo brasileiro da gente conhecer. Então eu me relaciono profundamente com o que você falou, cara. Sim, porque você precisa trazer alguma coisa, acho que de diferente, para ampliar um pouco o horizonte da pessoa. Porque quando você produz algum material, você quer impactar de alguma forma a pessoa que tá recebendo. Isso. Se você não alterou a pessoa, ou fez ela, sei lá, decantar as ideias, ou refletir por 5 minutos, foi tudo em vão que você fez. Eu acho que o princípio de você produzir alguma coisa criativamente é você ser um agente de mudança. Porra, eu acho tão terrível quando a pessoa faz um podcast que realmente não traz nada de novo. Que, cara, pro pessoal que não ouve, isso aí eu vou fazer um jabá gratuito deles e foda-se. Dia, se quiser, ele que corte no final. Eu sou um fã do podcast do MDM. É um dos dois únicos podcasts grandes em alcance que eu escuto no mundo. Eu gosto muito do podcast do MDM. Por quê? Porque volta e meia, entre podcasts que não levam a lugar nenhum, eles fazem um inspirado que é capaz realmente de mudar a cabeça das pessoas, e eles têm a capacidade de mudar a cabeça das pessoas, como é a série de podcasts badernistas deles. E eu gosto pra caralho. Tem algumas pessoas ali dentro do grupo enorme, que são os podcasts do MDM, que, porra, eu estenderia um tapete vermelho na frente deles, porque são foda, mas de forma geral, você nunca pode fazer um podcast unicamente pra você. Você tem que entender que o podcast é uma ferramenta de comunicação, e se ela é de comunicação, ela tem que visar a quem ela comunica, e não o comunicador em si, porque o comunicador em si já sabe da porra do que ele tá comunicando, então ele não precisa passar. Entenderam? Sim. Agora, Jeff, você tinha falado, desculpa, você tinha falado lá no início o que você não gostava e tudo mais, e eu achei que você ficou meio tolhido quanto ao mais que você poderia falar sobre podcast, que você tava guardando, tipo, a cereja do bolo pra depois. Manda aí, cara. É que eu fui meio pego de surpresa, então o buffer tava vazio. Mas agora você encheu, cara, já deu assim na beirada, assim, com um pouco de colarinho, 2, 3 dedos, manda aí. Tá, não, eu concordo com o que vocês estão falando aí, né, de não fazer o podcast só pra você, porque senão é só eu que vou ouvir, né, se é pra mim. Eu acho legal, eu gosto de ouvir esses podcasts que saem do mesmo, que saem das mesmíssimas, o caso do Pensador Louco, e acho que a maioria dos que estão aqui, né, eu curto essa vibe, e quando eu me propus a fazer, tem um pouco disso que você falou. No meu caso, como eu falo com pessoas relacionadas a um esporte, eu não falo com estrelas, eu falo com gente que joga que não é famoso. Alguns até têm uma certa fama, mas as pessoas não sabem de coisas que ele traz pro programa, né? Do como ele chegou ali, dos perrengues que passou, as curiosidades que ele já viu, lugares legais que você pode ir, que não são lugares assim, não é. Aí como é que fala o tapete vermelho lá? Aquela coisa toda ali que ele glamour, não é questão de glamour. Coisas acessíveis. E eu gosto pra caralho de ouvir histórias de superação. Essa coisa toda. Eu acho que o podcast, a ferramenta podcast, né? Uma vez eu entrevistei uma menina, a Luzélia Costa. Ela era uma atleta de voleibol que foi com beach tênis, e ela é uma professora de educação física. E na escola envolveu os alunos dela, né? Que estavam problemáticos pra caralho, escola de periferia. Né, no Mato Grosso do Sul. E ela envolveu a molecada comprou a ideia dela, ela levou a molecada pra praia, que nunca tinha ouvido praia na vida. E é uma história fabulosa ali que ela conta. E que, assim, é uma pessoa que tinha poucos recursos, não tinha patrocínios, tinha poucos. Pouca ferramenta, pouca grana, mas ela pegou, juntou o pessoal, usou as redes sociais pra angariar material, angariar grana, e ela conseguiu fazer coisa pra caralho. E eu acredito que histórias como a dela pode envolver e fazer, porra, se ela tá fazendo, eu também posso fazer. Eu também posso juntar uma galera aqui e ajudar também. E eu acho que e eu falei isso pra ela na hora que eu tava no começo do programa, lembra? Que eu falei assim, poxa, muitas coisas como essa, você vê até numa revista, num site, na TV, mas você vê ali 5 minutinhos. E o podcast você tem a possibilidade de explorar aquilo, né? E a pessoa contar histórias fantásticas, né? Como tudo aquilo aconteceu. E você florear com efeitos, com música, né? Aí vai dar de criatividade de cada um. Então, é uma mídia que eu tô cada vez mais apaixonado e tô me envolvendo cada vez mais, né? Parcerias já estão surgindo e aí a coisa vai andando. E storytelling, né? Audiodrama é uma coisa que eu tô cada vez mais falou agora. Caralho, cara, eu tô tão doido. Cada vez mais apaixonado. Projeto Storyteller, cara, você não tem ideia. Você tem um projeto? Como assim eu tenho projeto? Eu faço desleitura. O que eu tô dizendo é que eu tô muito doido pra ouvir o teu projeto de storytelling. Ah, o meu projeto, eu não entendi nada que você falou. Eu entendi que você tá falando, eu tenho um outro projeto. Você vai fazer a história do Jefferson, o menino que joga tênis? Eu tenho. Eu tô há muito tempo querendo fazer a história do menino Jeff, que desde cedo pegou na raquete. Ele joga assim, né, velho? Pegou na raquete? Pô, como assim? Mas sabe, você falando de podcast, só que é um negócio que deve dar um trabalho da porra. Eu tenho vontade, eu tava ouvindo o contador de histórias esses dias, e ele tem lá o Caça aos Hackers, né? Sim. Eu acho muito foda aquilo. E sabe o que me deu a ideia? Tá ligado o que tá acontecendo tudo no Brasil? Essa coisa toda de roubalheira, de políticos e tudo. Eu pensei em fazer algo parecido com aquilo, mas assim, pegar esses filhos da puta e meio que assim, hackers ou alguma coisa, fazer esses caras ficarem, sabe, sem cartão de crédito. O cara não conseguir. O cara levanta de manhã, a casa dele tá depenada. E, sei lá, a partir daí, sabe, fazer uma história dessa. E quem ouvir vai sacar de quem a gente tá falando sem a gente dar nome aos bois. Mas a história... É isso, cara. A única coisa que eu posso dizer é, se precisar de mim, cara, eu tô sempre a postos. Porra, mas sem dúvida. O foda é tempo pra fazer uma porra dessa, que deve dar um tranco da porra, né? Não, mas daí faz que seja um susto. Lá no encontro do ouvinte Capivaras, quando o pessoal do Chorume chegou, eles chegaram em comitiva, assim. O Ganso e o Zop chegaram e chegaram trazendo, assim, uma comitiva. Você lembra, Jeff? Uma comitiva. Lembro. De ouvinte junto pra. E quando eu fui, caralho, não sei o que e tal, e eles ficaram olhando pra mim e falaram, quem é esse merda aí, não sei o que, e aí o Ganso falou assim, não, é ele que narra o nosso audiodrama, e ele falou, caralho, é ele, Ai, que situação, gente. Só faltou baixar essa calça e dar aquele talento na chapeleta. Agora, agora tem um lado legal também, gente. Vocês estão falando, e eu agradeço por vocês terem dado a opinião de vocês sobre o que não gostam dentro do universo do podcast, né? Mas também tem um lado extremamente positivo, que poucas vezes eu vi dentro de uma mídia, seja em rádio, seja em TV, seja em redação de jornal, essa cumplicidade e essa ajuda, né, essa simbiose que existe entre os podcasts. É difícil você ouvir um podcast que não tenha participação de outros podcasters, né? Ok. Eu acho praticamente impossível, assim, ouvir uma coisa limpa, sem ter nenhuma participação. E isso eu acho muito legal, isso eu acho extremamente legal. Essa mão estendida, essa amizade descompromissada e essa vontade de se divertir. Porque é gostoso gravar isso aqui, obviamente. Ah, com certeza. Que ninguém vai ficar esperando tirar o sustento da família daqui, né? Porque senão tá fudido. Mas... É, olha, vou te falar. Não, sim, eu também. Vou te falar que então, tem muito podcast aí que tira o sustento que daria pra abrigar umas 30 famílias de etíopes aí. Caramba, A minha ideia é essa, trabalhar com podcast daqui a um. A sua ideia é abrigar 30 famílias de etíopes? Não. Mas eu acho muito legal, extremamente legal. Obviamente, é uma coisa que está crescendo, é jovem no Brasil, ainda está se formatando. E tende a crescer justamente por conta disso, porque há uma ajuda mútua, há uma participação e uma torcida um pelo outro, entendeu? E eu reconheço até que mesmo quando algumas pessoas exageram nos comentários ou na forma de comentar, tipo o Petros. Eu já ia falar, ainda bem que eu fiquei calado. Gente, tem lá no fundo uma vontade de ajudar. Então isso é extremamente importante, porque é claro que ninguém gosta de receber uma crítica negativa ou uma crítica que não seja de acordo com o nosso esforço, porque também não é fácil. Mas a gente tem que analisar da seguinte forma. Desculpa, eu acabei de ver o texto. O Jeff rindo. Deixou ali. Foi muito engraçado. O Jeff rindo pra caralho. É um sacana. Porque algumas pessoas, como já me conhecem do YouTube, já sabem desse meu pouco humor. Acho que eles tomam cuidado na hora de falar comigo, porque eu mando a merda. Eu falo, vai tomar no seu cu. Você não gosta, não venha mexer o saco. Eu lembro de quando você fez a resenha no YouTube do livro da Kéfera. E eu fiquei com muito medo de você, cara. Eu também. Não me dá uma bosta, eu vou gravar no banheiro. Mas então, porque justamente por conta disso, a gente tem que aprender também, e nós estamos moldando o nosso público, o nosso público consumidor, porque eles também não estão acostumados, eles estão acostumados a ouvir as emissoras de rádio, eles são... E mesmo a molecada é uma coisa nova, né? É uma sensação nova. E você poder dialogar, e é muito legal você poder dialogar com essa pessoa que está do outro lado do microfone, você manda um comentário, e daí vem a nossa responsabilidade que o pensador estava falando, de responder bem, sim, o seu ouvinte. Às vezes é um pé no saco, às vezes a pessoa é chata, às vezes você quer mandar ela e tomar no cu, mas você não vai mandar o filho da puta e tomar no cu. Você fala, amigo, obrigado pelo seu... pela sua vontade de sair do monte de merda que você habita e receber esse monte de escuro antes de aqui, seu filho. Atenção, ouvintes, quando o Petros for escroto no comentário do seu podcast, você responda dessa maneira. Eu exatamente. Posso copie e cole esse comentário. Vai, Petros. Faz a réplica. Faz a réplica. Alguém agora. Tá na réplica de defesa do coitado do menino? Não, eu penso que eu não tenho. E travou? E ficou não, eu não, tenho como não. Olha aí, o sistema Bolsonaro, ele desmaiou durante a gravação. Eu o sistema concordou que é fato o que a gente falou. Não, eu desconectei aqui sem querer. Então, sobre a questão de ser moldado, eu me encaixo nesse meio de que eu acabei sendo moldado à medida que fui crescendo, porque eu conheci podcast muito novo. Em 2009 eu tinha o quê? 14 anos de idade. E quando E eu me lembro muito bem da primeira vez que eu vi meu comentário ser lido no, nos comentadores. Acho que foi a primeira vez que eu tive um comentário lido. Eu não chorei, mas... Bateu uma. É legal tu, sabe, é, tu acompanhar essas pessoas. Eu, na época, eu ouvia comentadores, sei lá, quando era semanal, é, eu ouvia bastante. E sempre ouvia comentários de outras pessoas. E eu sempre pensava, cara, que se um dia lerem o meu. E num belo dia, leram o meu comentário. É, foi, inclusive foi no retorno dos comentadores, na primeira vez que eles pararam. E não só essa questão, mas depois de um tempo fui ouvir, eu comecei ouvindo o Telhacast, na verdade, podcast brasileiro. Foi o primeiro podcast brasileiro que eu ouvi, foi o Telhacast. Eu não comecei ouvindo podcast brasileiro, comecei ouvindo podcast dos Estados Unidos. Colado. Enfim, mas aconteceu comigo essa questão de eu crescer com a mídia. Vi muita coisa bacana, ideias que até foram, tiveram uma boa intenção, mas não foram bem executadas, ideias que deram certo, ideias que não deram certo, e com isso eu fui crescendo junto com todo mundo. E o que eu posso dizer é que para mim é questão de ajudar, agora que eu entendo um pouquinho mais sobre podcast, e procuro ajudar os outros, seja no grupo do Facebook, seja uma questão de feed, seja edição, que agora eu tô ajudando o Trabuco na edição do NPcast. E... Ou seja, não tem mais NPcast, é isso? Não, tem. Inclusive já saíram dois, eu tava editando o terceiro que vai, deve sair sexta-feira que vem. Ele já editou mais do NPcast do que saiu do próprio podcast dele. Então, se saiu dois, já é mais, já é tipo dobro. Mas então, com isso... Espeta de pau, gente. Então... Eu até perdi minha linha de raciocínio. Então acabou. Obrigado, Petros. Tchau, Petros. Peraí, eu sei qual é o argumento dele. Ele vai dizer que ouve podcast há muito tempo, por isso ele se sente no direito de apontar o dedo na cara dos outros e dizer o que tá errado. Só que com palavras mais leves. Não era bem isso que ia dizer, mas tu. Mas tu me lembrou desse ponto, Cíntia. Obrigado por me lembrar. Tá? Eu ia me falar isso depois. Só para encerrar essa parte de eu não gosto de do que eu não gosto de podcast. Erro todo mundo comete, entendeu? A gente continue com essa liberdade de poder chegar no colega e falar: filho da puta, cala a boca, você está falando merda. Sempre com a calma e com o carinho que nós desenvolvemos com o passar dos tempos, né? Agora eu queria saber de vocês, meus nobres, já nos encaminhando para o encerramento desse episódio, o que vocês gostam de podcasts? O que vocês gostam da mídia? O que vocês gostam do produto? O que vocês gostam enquanto podcasters também? Vamos começar pelo homem mais bonito dessa sala, que é o Petros. Eu? Achei que era o Gatinho. Porra! Vai continuar isso ainda! Vai continuar essa porra ainda! Essa incrivelmente é mais fácil de responder do que eu não gosto. Eu acho que crescer como pessoa. Eu acho que todo mundo. Eu posso tirar por mim que eu cresci muito como pessoa. Só pra retomar o ponto anterior, a questão da crítica que o pensador falou. Realmente, ninguém gosta de ouvir crítica. E das poucas não, das vezes que eu já me meti em confusão por causa de alguma coisa que eu escrevi errado e peguei pesado, né, no comentário, eu fiquei muito pensativo. E não foi uma, não foi duas, mas foram várias vezes que eu parei e pensei: meu comentário ainda é necessário? Será que eu devo continuar comentando? Será que eu deveria realmente continuar com isso? Será que eles precisam desse comentário? E todas as vezes que eu parei pra pensar nisso, eu penso, sim, as pessoas precisam não da crítica em si, mas precisam ter o retorno, porque todo profissional de TI precisa de um retorno do programa que ele faz ou do projeto que ele faz. Por que podcast não deveria ter? E ouvinte tem preguiça. A maioria, não vou dizer todos, mas a maioria tem preguiça. A maioria também é aquela questão de medo, mas... Quando eu conheci, cheguei no grupo do Telegram, fui recebido no Pensadores Loucos e tudo mais. Não que eu não tivesse sido bem recebido no primeiro grupo que foi criado no final de 2015, começo de 2016. Mas esse eu me senti mais em casa, esse eu me senti mais aceito. E é apesar do caminhão que tá passando aí atrás, seja lá o que estiver passando na casa do Jim. Sempre tem um filho da puta. Ontem teve terremoto aqui, olha que... Caraca. E apesar dos pesares, eu sinto que melhorei bastante como pessoa. Vocês me viram entrar na faculdade, me viram sair de lá. E eu sou muito grato. Acho que uma palavra que eu gosto muito, que sobre respondendo a pergunta agora, o que eu gosto muito no podcast é gratidão. Que é uma coisa que sempre recebi dos comentários, que eu não tinha crítica minha, mas eu sempre recebi quando eu deixava comentário: cara, valeu pelo comentário, continua comentando. Eu gostaria de poder comentar mais, mas é aquilo que eu falo pra uma par de gente, a vida chega pra todo mundo, e chegou pra mim também, mas essa gratidão que eu recebo toda vez que eu deixo comentário é uma coisa que eu nunca vou esquecer, apesar das críticas, apesar de eu ser um chato, às vezes, eu sei que eu sou um chato, eu sei que às vezes eu pego no pé de assuntos técnicos do podcast, que às vezes é uma chatice minha. Eu não consigo evitar e tô me esforçando pra melhorar, pra evitar de falar dessas chatices. E vamos ver daqui pra frente como é que eu vou comentar. Mas ainda assim é gratidão. Eu vou ser quando se um dia eu de repente tiver algum problema de audição e parar de ver podcast, serei grato até esse ponto. E até o fim da minha vida, sobre toda a gratidão que eu acabei recebendo no mundo podcast. É isso. Olha o Petros. Correu uma lágrima aqui, olha. Desculpa não ter sido sucinto. Não, tudo bem, foi lindo, Petros. Eu espero realmente que o próximo que comentar seja tão poético quanto você. Espero que a próxima pessoa seja rápida pra... Não, peraí. O que eu quis dizer, cara, Petros, é que teu comentário final, assim, no podcast sobre esse assunto foi maravilhoso. E eu tenho certeza que a edição vai deixar ele ficar com apenas 15 segundos. Se pá nem entra. Se pá nem vai pra edição final, né? Mas fala aí, Leozão. Aliás, vamos deixar as meninas falando. Vamos ser educados, né, seus cavalos? Sim, nós somos um monte de cavalos. Deixa as meninas falarem. Bando de arrombados. Com certeza. Eu queria ouvir Vanora. Então, o que eu sinto de positivo em relação ao podcast, além dele me fazer muita companhia, por eu ter muitas atividades solitárias, de ficar indo, fisioterapia, de estar pintando, desenhando alguma coisa, costurando, você acaba ficando meio isolado do mundo. Então, pelo podcast, eu consigo entrar em contato com outras realidades, conhecer outros pontos de vista, outras pessoas, além de ser uma fonte inesgotável de entretenimento, de histórias. E um negócio que para mim é muito importante, tangente dentro do podcast, é o fato de ele ser uma ferramenta de aprendizado e você aprender e ter contato com coisas que você nem sequer teria, porque ou você não conhece, ou tá muito longe da esfera onde você vive. Mas são essas pequenas fagulhas que elas permitem clarear um pouco o seu dia, mudar seu ponto de vista e fazer você questionar a sua própria realidade. Porque às vezes a mensagem que você escuta no podcast, para quem está produzindo, pode ser alguma coisa extremamente banal, mas você não sabe o quando e o como isso vai ressoar dentro da pessoa. Às vezes o que você fala, ele é uma semente muito bonita de que pode provocar mudanças na vida da pessoa. Então, isso que eu acho mais muito bom, delicado e tocante do podcast. E é o que eu gosto mais, particularmente. Porra! Caralho! Que lindo, velho! Caralho! E você, sim. Fala a verdade, você escreveu isso 2 semanas atrás. Esperando o momento que você ia ter num podcast, num hangout, pra falar sobre isso. Um dia vão me perguntar isso. Eu não vou nem conseguir chegar aos pés de vocês com tudo isso. Eu tô até ficando com vergonha do que eu ia falar. Vamos tentar. Olha, não vai ser tão poético quanto o Petros e a Vanora, mas eu vou tentar. Acho que o que eu mais gosto no podcast é a cumplicidade. Eu gosto muito de poder colocar o podcast no meu celular e sair, fazer as coisas e ouvindo. Assim como a Vanora, tenho muitas atividades que meio que me isolam do mundo. Então eu ouvia muita música, mas aí acabou o dinheiro pra pagar o Spotify, vamos pro podcast. Não, mentira. Mas eu acabei entrando mais de cabeça nos podcasts faz pouco tempo, faz poucos meses. Eu me senti um pouco isolada mesmo fazendo podcast, porque eu não tinha contato com outros podcasters. E assim, conhecendo outras pessoas, conhecendo as ideias delas e ouvindo os podcasts, me sinto amiguinha já, tão legal isso. Mas a simplicidade, a praticidade de tu levares aquela ideia, aquela mídia pra onde tu vais, assim, eu acho fantástica. Eu acho maravilhoso ir lavar louça ouvindo um podcast. Porque eu consigo me concentrar naquele mundo diferente quando tô fazendo uma atividade banal. Eu acho muito legal isso. E uma coisa que eu acho muito bacana, que vocês já tocaram no assunto, é o feedback dos ouvintes. É saber que quando eu faço um podcast, eu sou tão cúmplice, eles se tornam tão cúmplices meus, que eles vêm e conseguem falar e dizer, olha, eu ouvi isso daqui e isso também aconteceu comigo, eu concordo com isso, eu discordo disso. Eu acho muito legal isso. O quanto a pessoa se sente cúmplice a ponto de vir dividir a vida dela contigo. Nossa, acho lindo demais. Porra, muito bom. Muito Porra, bom. Parabéns. Obrigado, caralho. É. Leozão, meu lindo. Puta, depois dessa vocês jogam pra mim? O que eu vou falar disso? Puta, eu fui o primeiro, né? Então. Peraí. Se você quer a saída fácil, começa falando da galera do Slayer. a galera do Slayer que vota em Bird, hein? O que, assim, eu sou um ponto fora da curva, porque eu comecei a ouvir podcast depois de começar a produzir podcast, né? Quando eu fui convidado para fazer o Doublecast, eu nem sabia o que era podcast, eu já falei, vamos. Mas olha só, você. E hoje eu me apaixonei pelo que é a mídia, pelo que o podcast me permitiu conhecer pessoas maravilhosas como vocês, seus lindos. Dá um abraço. Me fez conhecer muito mais coisas que eu não conhecia. Então, hoje, se eu ser um pouquinho mais do que eu tô falando, é graças ao podcast que me fez também buscar um pouco mais de informação, não só sobre música, que é o Doublecast, mas sobre outras coisas que eu acabo escutando em outros podcasts que eu acabo gostando. E como a Cíntia falou, interagir, ficar muito perto da pessoa que ouve é fenomenal, você poder trocar ideia com a pessoa. Às vezes é bizarro você perceber que você está fazendo um bagulho que tem gente ouvindo e às vezes até, sei lá, contribuindo, ajudando você a produzir, porque gosta do que você está produzindo. É meio assustador isso para mim ainda, mas o que eu mais gosto do podcast é o que me fez conhecer outras pessoas, outras culturas, ter mais, muito mais informação, muito mais conteúdo, não só ser um merda como eu era. Agora eu sou um merda um pouco mais. É um merda acompanhado, né? É um pouco menos. É um merda que vida ao duplo. É um pouco menos. Ele não tá sozinho na vida, olha que bonito. É um merdinha. É um merdinha. E você, Jefferson? O merdinha de 150 quilos, você tá sendo. É nóis. E você, Jefferson? O que que você. As palavras aí. Ave Maria. Foda de ficar pros últimos assim é que a galera vai detonando, né? Aí você pensa numa coisa legal, vai o desgraçado e fala aquilo que você pensou. Vai lá, arrombado. Para de ficar rodeando e pensa logo. Vai, Pepe Moreno. Bom, falando do que eu mais gosto de podcast, primeiro, na questão de produzir, é muito da hora produzir. Você produzir alguma coisa e aquilo chegar alguém e você ficar sabendo que aquilo fez bem, ou que agradou, ou que a pessoa achou engraçado, que aquilo entreteu a pessoa de alguma forma, é muito gratificante, assim. Mesmo que você não ganha porra nenhuma com aquilo, na verdade a gente paga pra fazer, né? Mas é legal. E assim, produzir, fazer aquilo, às vezes a gente fica horas, vara a noite aqui, fazendo esse negócio e é conflitante, é angustiante, mas no final das contas a gente fica muito feliz com que a gente produziu, né? E a capacidade, é uma mídia que você, acho que não cabe numa TV, em outros formatos, que é você ter conteúdos diferenciados, né? É você saber de uma banda diferente, é você saber de um livro diferente, que na TV, por exemplo, você é sempre o mais do mesmo, né? Sempre aqueles caras que estão no topo do sucesso e você já tá cansado de ouvir, mas todo mundo tá naquela filinha de vaquinha de presépio, né? O podcast tem a possibilidade de sair daquilo, né? E ela é uma mídia provocativa, né? Faz a gente refletir. Eu já aprendi coisa pra cacete em termos de tecnologia, história, geografia, enfim. Acho que é isso que me aproxima e aproxima das pessoas, né? E às vezes aproxima você até de um ídolo, né? Isso eu acho foda. Ah, obrigado, Jeff. Que é isso? De nada. É isso aí. Yuri? Oi, Yuri. Eu? Isso. Essa é mais fácil, vai. Sim, é bem mais fácil. Assim, uma coisa que eu admiro muito na mídia podcast é a liberdade que você tem pra fazer alguma coisa no podcast. Explico. Ela é uma mídia que ela é muito diferenciada dentro dela. Eu já vou dar exemplo esse mês de junho. Eu ouvi inúmeros programas sobre a Copa do Mundo. E não tinham dois programas que fossem sequer parecidos. Eu ouvi o Rio Vox Extra, era diferente do Papo Canela, que era diferente do Correspondentes na Rússia, que era diferente do outro. Diferente do Mongecast também. Exatamente. E é incrível a liberdade que a mídia possui. Eu carrego uma das primeiras entrevistas que eu fiz relacionadas ao podcast, que foi antes de eu criar o Mongecast, que eu entrevistei o Vulto do Observador Quântico e o Pensador Louco, que no momento ele não está ali, deve ter ido encher o refil. É. E eu guardo muito o tanto que o Pensador Louco falou do quanto que a mídia é anárquica. É uma coisa que, tipo, você consegue perceber que tem alguns pontos que as pessoas tentam seguir, mas você tem liberdade pra você seguir. Então, o que eu admiro muito é a liberdade que a mídia podcast tem. É isso aí. Agora, encerrar esse ciclo de gravação, o nosso amigo, nosso querido, praticamente um padrinho, um dos responsáveis pela existência desse espaço insano de falatório e distribuição de supapo, nosso amigo Pensador Louco. Ô, gatinho, me diga aí, o que você gosta? Filho da puta. Pera aí, eu já falo, deixa eu só servir mais uma dose de bourbon aqui. Pô, você tá bebendo bourbon, viado. Na verdade, tendo em vista que é Paraguai, eu tô bebendo burruim. Nossa senhora, essa foi a pior da noite. Ah, meu Deus. Ai, ai. Seu Doublecast. Nossa senhora. Desculpa, porque eu tinha saído ali pra, como a piada dos Beatles, né? Pôr uma carta do correio e eu fui botar um review aqui na bebida, mas é pra falar o que eu gosto de podcasts, é isso? Sim, senhor. Isso, isso. Sim. Pois então. Não, você pode falar de você gosta do açougue da esquina. Rapaz, faz uma picanha que é uma chuleta que, olha, me deixa com água na boca. Mas... Carmelúcia. falando a real agora, na boa, o que eu gosto de podcasts, é, pra situar vocês, ouvintes do Boilermaker, eu tenho síndrome de Asperger. É muito difícil pra mim, eu tô num dos baixos espectros do autismo, então é extremamente difícil eu me correlacionar com vocês, pessoas normais. Eu consegui construir uma vida baseado nos livros que eu li, nos filmes que eu vi, nas obras que eu conheço, que formaram a minha capacidade de interagir com vocês, pessoas ditas normais. E sendo um sujeito de meia idade, assim, perto já dos 50, é muito difícil. E vocês podem imaginar o quanto é difícil para uma pessoa dita normal interagir com o resto do mundo. Imagina para alguém que tem síndrome de Asperger e está perto, no beirar da meia-idade, já na meia-idade, por assim dizer, é difícil coagir, assim, interpretar, fazer parte desse mundo do jeito que o mundo é agora. Então, eu vou explicar o porquê que podcast é tão importante para mim nessa adaptação para o mundo do jeito que o mundo é hoje. E uma adaptação que não foi possível via YouTube, através de YouTube, ou via jornal, ou TV aberta, ou TV a cabo, ou o que quer que seja, que sejam os outros meios de comunicação possíveis no mundo. Mas eu gosto de podcast porque, seja no busão, seja trabalhando, tendo que eu sou designer, eu trabalho com as mãos, então normalmente minhas orelhas ficam soltas para receber outro input de informação que não seja o que eu já preciso fazer normalmente. Podcast eu acho fantástico porque me representa, independente de drogas, a melhor forma de fuga. Eu não tenho que estar olhando para ele, eu não tenho que estar com os dedos fixos nele, eu não tenho que estar focado nele quanto a outras tarefas que no dia a dia a gente faz, do tipo cozinhar. Eu sou viúvo, então eu sou praticamente um dono de casa. Eu cozinhar, preparar lancheira de criança, ir para o trabalho, pegar ônibus, trabalhar e etc e tal. O podcast representa para mim melhor do que muitas das drogas que eu conheci ao longo da vida, e vai por mim na tentativa de me adaptar ao jeito humano de ser, não foram poucas. O podcast me representa uma forma de fuga. Toda vez que eu ouço um podcast, eu me transporto. Meu corpo pode estar no busão atolado de gente, eu posso estar cercado por um comitê de sovacos levantados à minha volta, eu posso estar numa linha de produção, eu posso estar num escritório completamente velado, no qual a comunicação é praticamente proibida, mas um podcast me transporta. Ele me deixa fazer todas as coisas que eu já faço pela mundanidade do dia seguinte e me deixar ao mesmo tempo estar em outro lugar, um lugar onde pessoas legais têm um papo legal para passar, onde tem um assunto legal para eu ouvir, onde tem todo um mundo de coisas a explorar que outras pessoas podem me passar e que eu não teria acesso de outra forma se não fosse por isso, porque se eu fosse para o YouTube, eu teria que estar ouvindo esse conteúdo enquanto prestasse atenção visualmente em gifs de gatinhos e unboxing de embalagem de Nutella e o que caralho fosse. Mas no podcast não, eu posso ser simplesmente transportado pelo meu áudio para qualquer lugar, em qualquer lugar. E é isso que eu acho tão importante em podcast, poder me deixar levar para outro lugar, para outra discussão, para outro assunto, para outra temática, sem parar de prestar atenção naquilo que eu já estou fazendo, porque é o meu dia a dia de formiguinha no mundo brasileiro. E é isso que eu gosto no podcast. Aí sim. Caramba. Rapaz. É, gente, tá mutado. Fechar com chave de ouro. É. Caralho, vocês falam isso porque eu tô chapado, mas porra, isso é o que eu sinto mesmo. Faz quanto tempo que você não fica tão sóbrio? Jim, tu estás mutado. Eu acabei de matar uma garrafa de uísque com vocês, seus putos. Então, arrombado. Caramba, gente. É, queria primeiro de tudo dizer que infelizmente acabou a nossa viagem. Aê, que droga. Ele comemora e depois ele fala que droga, vai entender o Pedro. É, não, senão eu ia chorar aqui, velho. É, mas eu queria agradecer a participação de cada um de vocês. E relembrando, você, ouvinte do Bodymaker, que tem toda a relação de todos os podcasts, todos os contatos, de todas as pessoas que participaram desse bate-papo de hoje, tem aí na descrição. Então não tenha preguiça. Obviamente você já deve conhecer alguns deles. É, Petros, deixe seu e-mail também pra gente poder mandar críticas pra você, por favor. Construtivas. Tipo tijolada. Tijolo. Queria agradecer. Tijolo aqui em casa. Coloquem no assunto, açaí com Guaraná é melhor que açaí com Guaraná. Queria agradecer a Cíntia do Pudimcast, a Manora, o Jefferson, o Leozão, o Yuri, o Petros, meu amigo pensador, e dizer que o episódio de hoje do Bodymaker teve o patrocínio de Whiskas. Você trate bem o seu gatinho, dê Whiskas para o seu gatinho, não é pensador? Filho da puta. Então, ó, vocês deixem aí o jabá de vocês, pessoal, digam desse endereço. Honor, onde a gente te encontra? Vocês me encontram em vários lugares, no Instagram e no Twitter. Vocês me encontram por Marastone Arts. Se bater na internet, Contas Vanora, vocês me acham também. E eu participo do Alguma Coisa Cast, o ACC. Só procurar também, bater na internet. Mas não, que vocês acham esse episódio. Ela. Jeff, para encontrar você, em que quadra nós devemos ir? Então, agora eu tô envolvido em dois podcasts, né? Um que eu já fazia, que é o Tenistas em Ação, onde a gente fala de histórias de jogadores e jogadores, praticantes amadores e tudo mais. E agora eu também tô envolvido no Curto Circuito Podcast, é um podcast que fala, tem uma vibe mais tecnologia, mas também a gente fala de outras coisas também, não fica preso só a desenvolvedores, analistas de sistemas e tudo mais. Ah, legal. Leozão, onde que nós te encontramos? Pô, tô lá no Doublecast, falando de música, falamos de rock and roll, de metal, de vez em quando pinta alguma coisa do universo pop aí, de cultura pop, e também no Rio Vox Sport Club, que é meu programa de rádio, que também está sendo disponibilizado em feeds, né? Então, quer dizer, vocês meteram o pau em quem faz isso, mas eu faço isso. Você. Peço perdão pelo vacilo. Você tira o problema, cara. Mas eu produzo conteúdo inédito lá também, então eu não sou. Não sou desses, não, que só joga o programa lá. Então, só procurar Doublecast Podcast, Rio Vox Sport Club, procura Léo Nocete ou Leozão Nocete em todas as redes sociais que estamos lá. Léo Nocete. Valeu. Beleza. Yuri, você, meu jovem. Opa, eu estou no Mongecast, um podcast de entrevista, em sua grande maioria com podcaster, só um que não foi, que foi com uma banda de rock, foi a Médicos de Cuba. E dentro desse podcast de entrevistas tem um quadro livre que é uma meditação, que eu monto conforme o convidado do dia. Se você ouvir, você vai entender melhor. E nós estamos em mongecast.com.br. Também estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Telegram. É tudo arroba mongecast. Petros, onde a gente consegue te encontrar? No inferno. Belém é uma excelente definição que tu deu sobre Belém, Léo, inferno. Mas Twitter, Instagram, PetrosDavi7, pode procurar no Facebook por PetrosDavi. E como o meu podcast está parado, eu vou indicar o podcast que eu estou editando, que é o NPCast, que fala sobre vários assuntos diversos, em que o seu Trabuco e o Dax se aprofundam bastante no que eles falam. E basicamente é isso, é um excelente podcast e vão lá, npcast.com.br. Eu estou editando agora. Pensador, é você, meu filho. Mentira que você está participando aqui. Pensador, é você, meu filho. Muito bem. Eu sou o corresponsável pelo Teatro Escuro do Pensador Louco. Eu não faço o podcast nem o portal de podcast. Na verdade, são as vozes da minha cabeça que são responsáveis por isso. E vocês podem encontrá-los no pensadorlouco.com. Tem podcast sobre música desconhecida, literatura desconhecida, filmes desconhecidos e o Exadoff, que pessoas não é desconhecidas, né? Que é só um apanhado daquilo que você consegue quando você solta podcasters sem coleiras ou algemas numa sala sozinha. Apreciem com moderação, ouçam por sua livre e espontânea vontade. Vamos lá, Cíntia, e onde que a gente consegue te encontrar? Então, eu falei, né, eu faço o Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia, tem o nosso site, o Facebook e o canal no Telegram, tudo com Pudimcast. E se vocês quiserem me encontrar mesmo, eu tô no Instagram, no Twitter, com Cíntia Pudim, e no Facebook, como Cíntia Macedo, que é meu nome de verdade, meu nome não é Pudim, por enquanto. Sério? E nós temos também o nosso bate-papo lá, o Pudim Chat, no Telegram. Ouça um Pudimcast, a gente fala de umas coisas muito loucas, a gente faz uns arcos, então a gente explora, por exemplo, um tema específico de tecnologia em 2-3 episódios, temas interligados, e aí faz 2 episódios mais light pra não explodir muito a cabeça das pessoas. É uma ideia meio doida, tá dando certo. Então segue o baile, né? Pudimcast.com.br. Então, obrigadão por todos vocês participarem e sejam sempre bem-vindos. Vamos que vamos e até a próxima. Mm-hmm.